11:19 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu estou na linha neste momento com o deputado professor Sérgio, deputado Sérgio Paulo de Oliveira, do PSC. Ele que é aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme, amigos ouvintes da CBN. Estamos aqui em Brasília, por telefone, com o maior carinho para atender aí as perguntas do amigo e da comunidade. Vamos falar a respeito da questão do Parque Nacional do Iguaçu. Hoje já é dia 11 de dezembro, faltando 19 dias para o dia 30, quando se prevê, se dispõe, inclusive, que ficará proibida a circulação de veículos de turismo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu. Na última quinta-feira, houve uma decisão da Justiça referendando a portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O que é que pode ser feito daqui até lá nesse prazo tão curto de 19 dias que, infelizmente, não será até um prazo considerado insuficiente para a questão da justiça? O que é que pode ser feito em matéria de política até para evitar um fechamento do Parque Nacional nessa data? Olha, nós temos agora, Guilherme, amigos ouvintes, às 14h30 horas, vamos ter uma reunião na presidência do Instituto Chico Mendes aqui em Brasília. Eu agendei essa reunião há alguns dias já para esta data. E teremos representantes de Foz do Iguaçu, do turismo aí participando. E vamos fazer aí todo o nosso questionamento, toda a nossa gestão para que essa medida não seja colocada em prática agora no fim do ano, que é a proibição, né, das vans, dos táxis, dos veículos de turismo cadastrados poderem adentrar o Parque Nacional com seus guias, seus profissionais, para desempenhar suas funções. A gente sabe que o prejuízo para o turismo de Foz do Iguaçu será muito grande, haverá desemprego, haverá uma queda de receita das empresas, dos guias, dos profissionais todos, taxistas. Então, 14h30 hoje, na presidência do Instituto Chico Mendes aqui em Brasília, mais um momento onde a gente vai tentar reverter essa questão e pedir ao Instituto Chico Mendes que faça uma nova portaria, dando aí pelo menos mais um ano de prazo para revisão do plano de manejo, que também é obrigatório por lei, para que no ano que vem, que é ano de centenário de Foz do Iguaçu, ano de Copa do Mundo, que Foz do Iguaçu vai estar recebendo mais turistas, é que a gente não tenha esse prejuízo, esse caos aí na nossa cidade. A preocupação é justamente essa, porque essa portaria, ela determina que a partir do dia 30 os veículos estarão proibidos de circular ali na área interna do Parque Nacional. E a gente sabe que 30 e 31 são datas em que o turismo aqui de Foz do Iguaçu está, a hotelaria está praticamente com a capacidade esgotada. Muita gente vem aqui para Foz do Iguaçu para participar da festa de final de ano e curtir o Parque Nacional do Iguaçu. Também 2014, ano de centenário de Foz do Iguaçu, Copa do Mundo, expectativa de aumento no turista. E o impacto de um protesto, por exemplo, no dia 30, ali no Parque Nacional do Iguaçu, pode ser bastante prejudicial para o turismo, a cadeia do turismo como um todo aqui em Foz do Iguaçu. A bola agora está com quem? Está com o Instituto Chico Mendes, de fato? A expectativa é de que o Instituto possa emitir uma nova portaria ou existe também outros caminhos que podem ser trilhados nesse tempo tão curto que é o que temos até o dia 30 agora? Olha, Guilherme, amigos ouvintes da CBN, pelo que se sabe, a nível legal de justiça, só recorrer mesmo ao Supremo Tribunal Federal, a decisão do Tribunal da 4ª Região Federal lá de Porto Alegre. Mas recorrer ao Supremo Tribunal Federal não será julgado logo, automaticamente vai valer então essa decisão em fechar o parque. Então, o que nós podemos fazer é esse trabalho político que já estamos fazendo desde o início dessa questão, já foi fechado o parque, já conseguimos um acordo para reabrir, né, no passado, era para ter fechado no começo de março deste ano, conseguimos trazer até agora, só que o Instituto Chico Mendes não fez a revisão do plano de manejo, que eles são obrigados a fazer também por mim. Então a gente tem ainda essa porta, essa válvula de escape para tentar a negociação agora à tarde aqui em Brasília, porque o impacto no turismo aí de Foz do Iguaçu vai ser muito grande, a Catarata de Iguaçu S.A. com aqueles ônibus que eles têm não consegue atender todos os turistas em alta temporada e os profissionais de Foz do Iguaçu que estão aí há dezenas de anos no mercado trabalhando vão ser prejudicados, o seu ganha-pão vai ser afetado. Então a gente tem que trabalhar hoje à tarde, eu ainda tenho confiança de que nessa reunião a gente consiga sensibilizar, convencer a presidência do Instituto Chico Mendes para que eles tenham um olhar diferente com o Foz do Iguaçu. O nosso Parque Nacional do Iguaçu, a arrecadação que ocorre no ingresso do parque, e todas aquelas concessões lá dentro, e aquele hotel das cataratas, todo o dinheiro que entra no Parque Nacional do Iguaçu é utilizado para sustentar parques nacionais pelo Brasil inteiro. E aí a gente não pode agora, a nossa cidade, que contribui com sustentar parques nacionais de todo o país, nós, os trabalhadores de fora, sermos prejudicados. Eu não vejo, não entendo que a circulação dessas vans, desses veículos de turismo dentro do parque, afete o meio ambiente. Pelo contrário, os guias, os trabalhadores lá dentro ajudam a preservar, orientar os turistas com relação às plantas, aos animais, tudo. A cidade de Foz do Iguaçu sempre contribuiu para proteger o Parque Nacional. Os trabalhadores sempre cuidaram do parque, é o nosso ganha-pão, a gente sabe que tem que cuidar, proteger, é o meio ambiente, a nossa qualidade de vida, e é dali que dezenas e dezenas de pessoas, centenas, milhares, tiram o seu sustento. Então, hoje à tarde, eu creio muito em Deus, tenho muita fé em Deus, eu espero de coração que a gente consiga sensibilizar os outros 5 meses e que eles revejam essa posição e que não se feche o parque agora na virada do ano. Nós voltaremos, inclusive, a entrar em contato para saber sobre o resultado desta reunião de hoje à tarde lá em Brasília com os representantes do Instituto Chico Mendes. Professor Sérgio, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e sucesso aí nesta reunião tão importante para o turismo iguaçuense. Obrigado. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga reverter esse quadro. Um abraço a todos.